Corinthians! Eu faço fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover pra dentro da boca da botija, barreira por dois homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Espalhado no mundo inteiro. E nós somos da facção do Rio de Janeiro, desse time campeão que é o Coringão. Eu quero ver o swing. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Vamos cantar essa canção contra a violência. Bruno Otávio afasta errado, Roger retoma pelo Palmeiras. Bruno Otávio insistiu, roubou pelo Corinthians, soltou para Hugo, na frente, para Carlitos. A descida é boa, Nilmar acompanha, ele vai para cima de Daniel. Penetrou, fintou, limpou, fintou de novo, bateu e que golaço! E daqui a pouco o Corinthians vai mexer aqui no estádio do Morumbi. Tem uma falta. Correu, Coelho bateu. Gol! Corinthians! Eduardo Racone domina, vai cruzar na área. De cabeça, tira Kleber Goiano, volta ainda pro time do Corinthians, volta com Fabrício. Fabrício recolheu, vai cruzar, chuveiro na área, desceu, Bobo, é gol! Corinthians grande. licença a todos os grandes mestres da arte do futebol. Quero agradecer pela beleza que eles trazem à nossa vida. Um abraço, Zé Maria, Basílio e Belinha. Miro, Casa Grande ou Viola, Marcelinho, Fiera.